A partir de agora, em conexão, Rádio Ônibus Internacional, chegando até você através da internet, através do aplicativo de outros portais que transmitem a nossa programação. Seja bem-vindo em fase de crescimento a essa startup que é a Rádio Ônibus, que está chegando de uma maneira diferente, inédita no mundo, para falar do assunto de transporte de passageiros. Com certeza, você, se não embarcou em um ônibus hoje, passou por ele hoje, viu o ônibus na sua frente ou na sua traseira, sempre tem ônibus envolvido na história, não tem? Sempre tem. Presta atenção. E muita gente utiliza já do transporte de passageiros, não só para o trabalho, mas para o passeio também. E um dos locais que você geralmente fica esperando ele chegar é o conhecido ponto de ônibus. Em alguns lugares, abrigos, né? O abrigo do ônibus. E tem muitos abrigos diferentes. Aqui no Brasil, infelizmente, não são como deveriam ser ainda. Melhorou bastante, por exemplo, na cidade de São Paulo, está bem diferente do que era antes. Mas tem muita coisa que dá para fazer, que dá para agregar, tem tecnologias novas que dá para envolver. Na Campus Party, eu pretendo estar esse ano também, assim como no ano passado, marcar a presença da Rádio Ônibus lá. Tem tecnologia, tem muita coisa nova, tem muita juventude empenhada em fazer algo diferente, que possa ajudar também outras pessoas, e até mesmo ponto de ônibus aonde a prefeitura, por exemplo, poderia colher informações, dados, quantidade de pessoas que estão no ponto de ônibus. Não é, né? Não é uma coisa, como eu posso dizer, é uma coisa fácil, né? Podemos dizer assim, de se fazer. Nem sei por que nós não temos isso ainda, mas tem um pessoal muito inteligente que desenvolveu essa tecnologia e está testando, né, experimentando, demonstrando, dizemos assim, lá na Campus Party, aonde tem um ponto de ônibus inteligente que pode, através de energia solar, além das, né, dos pontos com Wi-Fi, energia elétrica, né? Que mais? Energia solar e tantas outras coisas que dá para agregar em um abrigo de ônibus, um ponto, mas principalmente a informação, por exemplo, para a prefeitura, a Secretaria de Transporte e, por que não, para as empresas, quantidade de passageiros que lá estão, não é? E hoje é possível, né? Não tem grandes segredos assim, é possível até deixar um ponto de ônibus mais seguro, né? Além de abrigar de verdade do sol, da chuva. Tem alguns que infelizmente não abrigam nada, não é? Ficam, fazem mais propaganda do que abrigam. E isso não é legal, o passageiro percebe isso, né? Fica claro. E é muito importante quando tem um conjunto de estudo. Eu acho muito bom quando tem propaganda, e tem que ter propaganda em muita coisa. Eu sou fã de propaganda. Sem propaganda a gente não vive, não tem outro jeito. Mas é importante quando presta um serviço digno. Agora eu fico muito triste quando tem lugares que nem aquele mastro... o desenho do ônibus tem, como a minha cidade aqui não tem, e tantas outras cidades no Brasil, você nem sabe onde vai embarcar com ônibus urbano, por exemplo. Não tem sinalização. Motorista também não sabe direito onde para. Então ele vai parando onde tem aglomerado de gente, né? Vai chegando, vai amontoando gente, ele vê que ali é ponto. Hoje em dia, com tanta tecnologia disponível, com tanta engenharia possível, não dá para aceitar isso, né? Ponto de ônibus não dá para ser só um sinalzinho ali de identificação onde o ônibus vai parar para receber os passageiros, para embarcar os passageiros. Não dá mais. Tem que ser algo mais com mais serviços para o passageiro, com mais segurança, porque é possível também, através de câmera, através de sensores, através de muita coisa, você levar informação que possa ajudar o órgão público, até o setor privado, poder saber quem são os seus clientes. Passageiro precisa ser tratado como cliente, e às vezes não é assim que algumas empresas, até alguns sistemas, tratam seus passageiros. Isso não pode. Então, até na Campus Party, o assunto ônibus acontece. No ano passado eu estive e fiz questão de participar de um programa lá, que estava sendo transmitido online com o pessoal nerd lá, muito conhecido, famoso, né? Os youtubers muito famosos. Eu fiz questão de marcar presença, falei lá no microfone, falei da Rádio Ônibus, falei dos apaixonados por ônibus, que gostam, os apaixonados sérios, que estão sempre antenados a detalhes que podem ajudar o cliente, o passageiro, cada detalhe que pode ser melhorado, que pode ser de uma maneira mais fácil de utilizar o serviço, não confusa. Eu estive em Buenos Aires não faz muito tempo, marcando a presença da Rádio Ônibus, fixando a bandeira da Rádio Ônibus na Argentina. Fui muito bem acolhido pela família do Eduardo Perruchold, que está nos ouvindo, ligadinho com a gente, tomando o chimarrão, é isso, né? Tomando chimarrão aqui, cadê a foto que ele mandou aqui, ó? Com uns ricos mates, disse ele. É, os ricos mates, são gostosos mates lá, que ele está saboreando e ouvindo a Rádio Ônibus nessa manhã. E eu comecei a perceber muita diferença que tem, né, a cidade de Buenos Aires para a cidade de São Paulo e outras tantas cidades brasileiras. Eu vi lá de perto que é muito possível a gente deixar a nossa cidade, a sua cidade, seja qual for aqui no Brasil, muito melhor, porque se eles lá conseguiram, não está 100%, tem muita coisa para melhorar, mas ajustaram de uma forma tão bem organizada, sinalização, acesso, acessibilidade, o embarque no ônibus, não é? Não existe corredor, não existe ônibus, não existe sistema BRT lá, mas é como se existisse, né? Não tem o BRT, não tem, até tem ônibus articulado, mas não tem o sistema que tem, por exemplo, em Curitiba. Mas o que eles já possuem já se aproxima e muito das grandes cidades aí que tem uma gestão e uma logística de transporte de passageiros caminhando para o ideal. Principalmente nas vias. Não adianta termos um ônibus zerinho, novo, até confortável, se as vias não têm pavimentação sem buraco. Né? Olha quanto buraco ainda a gente encontra nas cidades. Isso é muito triste, né? Porque não adianta você investir num ônibus de mais de R$1 milhão, aí para o veículo ter que transitar em vias que não tem condições, é ruim não só para a empresa, para todo o sistema, porque o ônibus vai viver mais a manutenção, e principalmente para o passageiro, porque o conforto todo que o ônibus deveria oferecer, você não sente por conta do inúmero buraco que tem nas vias, não é? Na sua cidade é assim? Conta um pouquinho como é o serviço aí. E muita coisa dá para se fazer, né? Outro fato interessante que eu presenciei em Buenos Aires é a ausência da catraca. Não tem catraca no ônibus. Também em Londres não tem catraca, não é? Também em Londres não tem catraca. Tantos outros lugares, mas aqui no Brasil é nossa cultura, infelizmente, ainda não só tem cidade que tem catraca, como tem cidade que tem uma gaiola dentro do ônibus, né? O camarada construiu uma gaiola para que o usuário de má fé não burle e não tente não pagar passagem. Tudo isso é falta de educação ainda no nosso país. O nosso projeto Rádio Ônibus Educacional contempla educação de trânsito para as crianças do ensino fundamental. Mas ao levar a educação de trânsito para as crianças, até essa cultura de saber os seus limites, o que pode e o que não pode, a criança já vai aprendendo essa relação interpessoal aí com passageiros, com amigos, com colegas, não é? E aí vão aprendendo a fazer certo, vão aprendendo aos pouquinhos o que é bom. Então é importantíssimo termos educação de trânsito nas escolas, que vai ajudar não só o nosso trânsito, a segurança e o futuro dos nossos motoristas, mas de maneira geral, essa educação simples de saber que você, o usuário, tem que pagar passagem, não vai burlar o sistema. É como acontece, e eu não vi, eu andei de ônibus lá, não vi ninguém que não encostasse o bilhete no leitor lá para ser cobrada a passagem sem catraca. Não tem catraca. Acesso fácil, o embarque piso baixo total, ônibus motor traseiro e pontos de ônibus com abrigos decentes, né? Dá para melhorar? Dá, muita coisa dá. Tem vários pontos de ônibus lá que é só um mastro também. Eu não acho que aquela cidade comporte esse mastro mais, não combina com a cidade. Já é uma cidade muito charmosa. Então eu acho que tem que ter esses abrigos em todos os lugares. E aqui no nosso país, abrigo de ônibus é coisa séria. Tem lugares que o abrigo está caindo, né, despencando, e ninguém faz nada, fica esperando cair. Como é na sua cidade? Você é convidado a participar comigo, contando um pouquinho como é que está o transporte de passageiros desde do abrigo, do ponto de ônibus. E quem for na Campus Party por esses dias, eu estarei lá, se Deus quiser, nesse sábado. Quem for por esses dias, não deixe de visitar um ponto de ônibus que está lá dentro da Campus Party. Não vai passar ônibus nenhum, mas é só para você ver a tecnologia, o que é possível fazer em um ponto de ônibus, por exemplo, que possa colher informações da quantidade de passageiros e transmitir essa informação para o setor de transporte, para a gestão, para a prefeitura, para a empresa e tantas outras coisas que é possível com a tecnologia já existente. E juventude disposta a desenvolver isso, empresas, novas startups dispostas a oferecer serviço, tem. Basta querer. É mais vontade política do que qualquer outra coisa, porque meios, né, de se fazer coisa para o bem comum para os clientes, hoje tem, né, em várias partes do mundo. Então basta agora querer. Rádio Ônibus Internacional, nessa quarta-feira ao vivo com você. Você é convidado a participar comigo, mandando seu alô, seu recado, pedir música e contar um pouquinho aí das suas andanças. Você que viajou durante as férias, se foi para um local legal, quer contar um pouquinho as diferenças que você sentiu. Se foi para a Argentina, conte também. Manda um recado aqui para nós. Deixa eu mandar um alô aqui, um beijo especial para a Fernanda, Argentina 100%, também ligados com a gente, direto de Buenos Aires. RadioÔnibus.com.br. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Você está ouvindo a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Através do WhatsApp você manda a sua mensagem de áudio ou diretamente do nosso próprio aplicativo. E já tem mensagem direto ao aplicativo. Vamos ouvir? Participe você também, grave sua mensagem. Durante o aplicativo você tem um minuto para deixar sua mensagem. Quem gosta de falar muito no aplicativo não vai dar conta. Tem um minuto, mas é bom esse tempo, porque assim dá mais espaço para mais gente participar. Alô? Meu amigo Carlos Henrique, aqui quem fala é Eduardo Oliveira. Tudo bem, meu amigo? Parabéns pela nossa Rádio Ônibus, hein? Estou aqui ouvindo você. Um grande abraço. Ô, Eduardo Oliveira, eu fico muito feliz de conhecer o Eduardo recentemente. Me ajudou bastante no Pacaembu, nesse evento fantástico, onde reuniu vários tipos de ônibus e principalmente os profissionais, os apaixonados, aficionados, os estudiosos do mundo do ônibus. O Eduardo esteve comigo lá, junto com a Arlete. Arlete e Eduardo, esse casal maravilhoso. Foi muito legal contar com você, Eduardo. Seja bem-vindo à família Rádio Ônibus. Falando em Eduardo, eu estou com outra foto aqui, que me compartilharam comigo agora há pouco no Facebook, que é a foto de outro Eduardo, o Eduardo Cândido Gomes, o conhecido Eduardo dos Correios, o caminhoneiro que gosta de ônibus, o apaixonado pela profissão, que ele exerce, mas também apaixonado por ônibus. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e entrevistá-lo. O cara é fera, né? E a foto, viu, Luiz Lula Bus, lá de Hortolândia? Quem tirou foi você, não é? Parabéns, viu, Lula? Já tá virando fotógrafo. Suas fotos cada vez melhores, hein? Olha que foto 10. Foto em movimento, né? Porque eu tô gesticulando, o Eduardo tá gesticulando. Não é para qualquer um. E tirou uma foto muito bacana. Parabéns, Lula Bus, direto de Hortolândia, registrando a foto nossa aí, lá do evento no Pacaembu. Se você também quer comentar um pouquinho sobre o evento, participe. 16 991 82 1468, mande sua mensagem no zap. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Como eu tenho feito durante esses dias, aliás, muitos dias, né? Muitas vezes, a gente abre o programa aqui com a primeira música da Mariana Fagundes. A Mariana está sendo convidada aí por todos aqueles que conhecem a Mariana, que já ouviram pelo menos uma vez uma das músicas da Mariana Fagundes, que está com tantos artistas aí, já em vários programas de TV, Tá viajando pelo Brasil aí fazendo show. Um alô aqui especial para o José Maranhão. Alô, Maranhão. Mas tá todo mundo na expectativa da música, né? Da música que fala do ônibus, que conte uma história dentro de um ônibus, não é? Sempre tem histórias legais. Então vamos lá, de Mariana Fagundes. Tá todo mundo na torcida ainda para surgir a música. Ela que é compositora. Canta, Mariana. Primeira música de hoje. A gente toca vários estilos musicais, viu? Participação de Tami e Thiago, tá? M e Thiago. Sair acompanhada, isso fez ferir demais seu coração. É, relacionamento é mesmo complicado, mas ela já fez isso de caso pensado. E hoje eu tô aqui pra resolver sua situação. Já já eu tô passando. Sua besta aqui, eu já tenho a solução. E agora ela vai ver você bebendo, curtindo na noitada. Eu vou te apresentar as amiga top da balada. Deixa comigo que hoje a noite vai render. Render, render. Vai beber à vontade, que sua comanda hoje tá por minha conta. E a chata não tá aqui pra ficar te dando bronca. Deixa comigo que nós estamos pro lado. Sei que tá sofrendo aí na sua casa. Viu só aí sair acompanhada. Isso fez ferir demais seu coração. É, relacionamento é mesmo complicado, mas ela já fez isso de caso pensado. E hoje eu tô aqui pra resolver sua situação. Vai, levanta dessa cama e vai tomar um banho. Se apronta que já já eu tô passando. Eu já tenho a solução. E agora ela vai ver você bebendo, curtindo na noitada. Eu vou te apresentar as minhas top da balada. Deixa comigo que hoje a noite vai render. Render, render. Vai beber à vontade, que a sua comanda hoje tá por minha conta. E a chata não tá aqui pra ficar te dando bronca. Deixa comigo que nós estamos pro fazer sofrer. Mariana Fagundes aqui na Rádio Ônibus, né? Participe com a gente, manda seu alô também. Além de música, falar do assunto que a gente gosta sobre ônibus também, nós vamos com todas as informações do Brasil e do mundo. Vamos agora para Curitiba, a Justiça Federal, que ouve nesta tarde testemunhas da Lava Jato. Os trabalhos da Operação Lava Jato recomeçam hoje aqui na Justiça Federal em Curitiba. Nesta quarta-feira devem ser ouvidas 5 testemunhas de acusação no processo que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empresário Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Eles foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro após a 35ª fase da Lava Jato, deflagrada em setembro do ano passado, que resultou na prisão de Palocci. O ex-ministro e Marcelo Odebrecht estão presos na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. Estão previstos para hoje os depoimentos dos executivos da UTC, Ricardo Pessoa e Valmir Santana, e dos empresários Vinícius Veiga Borim, Marco Pereira Bilinski e Luiz Augusto França. Todos já assinaram acordos de delação premiada com a Justiça e têm a obrigação de contar o que sabem. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Palocci e a construtora Odebrecht teriam estabelecido um amplo e permanente esquema de corrupção entre 2006 e 2015. Mas a defesa do ex-ministro nega as acusações, chamando-as de vazias. De Curitiba, Daniele Soares. Muito obrigado, Daniele. radioonibus.com.br. Projeto Rádio Ônibus Educacional. Imagina transformar um ônibus em sala de aula e estúdio de rádio. Levar educação de trânsito para as nossas crianças do ensino fundamental. Pensa comigo, quando é que você, na escola, teve um trabalhinho, uma lição sobre educação de trânsito? Quando que a professora falou sobre o assunto? São casos muito isolados, alguns trabalhinhos aqui, outro ali, mas dificilmente você vai encontrar alguém, um filho seu, um sobrinho, que tenha na escola, no currículo, falando sobre educação de trânsito, ensinando coisas simples, mas que ajudam e salvam vidas também. O nosso projeto, eu, Fátima Hassum, Jaime e algumas outras pessoas envolvidas, estamos nos empenhando e muito para que esse projeto saia do papel. A intenção é levar a educação de trânsito em forma de ônibus. Primeiro que o ônibus chama atenção. Imagina um ônibus entrando na sua cidade, o ônibus chegando na sua comunidade. Imagina um ônibus parando em frente à escola do seu filho, mas não é qualquer ônibus. Um ônibus cheio de tablet, computador, um ambiente moderno, tecnológico, onde a criança já está acostumada. Hoje qualquer criança sabe utilizar smartphone, tablet, sabe utilizar tudo isso, não é? Mais do que a gente. Então não dá para ser de outra maneira, tem que ser muito chique. E o ônibus vai ficar parado em frente às escolas, não vai circular com as crianças, vai ficar parado em local apropriado, seguro, onde as crianças, junto com os professores, entrando no ônibus, vão ficar encantadas pelo ambiente. E dentro lá desse ambiente, o ônibus, aprenderão brincando, através de jogos, diversão, monitores, através de instrutores, professores, o assunto é educação de trânsito. Coisas simples como atravessar na faixa de pedestre, utilizar cinto de segurança, colocar saber que a criança não pode ir no banco da frente e outras coisitas mais. Tudo que a gente já sabe que as crianças não vão aprendendo. No nosso dia a dia não vão aprendendo. Eu sou pai, você talvez seja pai, talvez seja tio, tia, avô. Quando é que você para realmente para ensinar a criança sobre as questões de segurança de trânsito? A escola tem um papel fundamental e pode formar. O nosso país está atrasadíssimo nisso, não se tem educação de trânsito, não se fala, o que existe são algo muito, né, raro, e um caso aqui, outro ali, e a nossa proposta é fazer a diferença, não ficar esperando alguém fazer alguma coisa, mas eu preciso da sua ajuda para isso. Não temos recurso, não sou rico, não tenho condições, sou trabalhador como você também, não tenho patrocinadores grandes com a gente, só tem uns ou outros que ajudam a nossa programação aqui. A gente conta com esses, mas precisamos de você, talvez empresário, amigo, investidor, somos uma startup em fase de crescimento, para que acredite nisso. Além desse lado social, esse lado que vai ficar marcante para a criança, porque quando ela sair do ônibus, ela vai ficar tão encantada em tudo que ela vai ouvir e ver dentro do ônibus, que ela vai sair a ponto de querer contagiar quem não estava lá. O coleguinha, o vizinho, o pai, a mãe, quando o pai no final de semana for sair de carro e simplesmente ignorar o cinto de segurança, a criança vai chamar atenção. Quando o pai querer ultrapassar o semáforo vermelho, a criança vai chamar atenção. E outra, ela vai crescendo sabendo o que é o correto fazer. E para dar continuidade a esse projeto, hoje nós temos a tecnologia do celular, aplicativo, joguinhos. Tudo isso teremos também, que vai dar continuidade. Quando a criança sair do ônibus, não vai acabar ali. Ela continuará aprendendo com os jogos eletrônicos através do celular, junto com os pais, vai poder também brincar e aprender. Aprender e brincar. É um jeito fácil de se aprender e de se construir um trânsito realmente seguro, humano, começando pelas crianças. O projeto é nosso, só que eu preciso do seu apoio para colocar em prática. A gente tem falado com muitas pessoas, muitos empresários, amigos, gente grande, gente pequena, que está ouvindo e está sempre elogiando o projeto. Mas a mão na massa está faltando ainda, precisamos de você. E uma das etapas desse projeto é o nosso micro-ônibus estúdio. Com o estúdio dentro desse micro-ônibus, nós vamos poder estar nos eventos, como por exemplo aconteceu agora nesse domingo no Pacaembu, evento que geralmente acontece em Guarulhos. A VVR, assim que voltar, estaremos também, e tantos outros eventos nas praças, comunidades, tirar dúvidas do Código de Trânsito Brasileiro, tirar dúvidas diversas em relação à mobilidade urbana e acolher os líderes de comunidades para conhecer as realidades de cada bairro. Por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande, tem bairros que são quase, praticamente outras cidades, né? Tem o seu jeito diferente, né? Tem a sua cultura diferente. Dentro da nossa própria cidade aqui, tem bairros que não adianta falar para a criança, por exemplo, andar na calçada e não na rua, se o bairro onde ela mora não tem nem calçada. Se a calçada que tem, só cabe o poste. né? Você sabe o que eu estou falando. Tem lugares, tem periferias que infelizmente só passa um veículo por vez e não tem espaço para o pedestre. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Como é que nós vamos ensinar a criança nesse caso a andar, atravessar na faixa se às vezes não tem faixa na cidade dela, né? No bairro dela? Então a proposta é essa, com o nosso micro-ônibus estar nesses locais, acolhendo os líderes de comunidade dentro do micro-ônibus, transmissão ao vivo, tanto no canal do YouTube quanto na nossa rádio que você está ouvindo agora, para saber os problemas e, conhecendo os problemas, procurar soluções na área do transporte. As vítimas de trânsito são maiores do que muitas guerras, gente. Do que muitos aviões que caem por aí, às vezes se choca e é chocante mesmo. Mas e a guerra do trânsito? E as crianças são as principais vítimas. A contabilidade que se faz de vítimas de trânsito geralmente são daqueles que sofreram, que foram vítimas diretas. Mas e o que está ao redor? E o filho do pai que se acidentou, faleceu, como é que fica essa família que precisava do sustento desse motorista? Como é que fica isso tudo? Isso não é contabilizado, a gente não ouve na mídia, não ouve ninguém falando. Como é que fica esse pessoal todo? Então é um trabalho sério que precisa começar já estamos atrasados, porque passa rápido. Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou falando. Seu filho está com 5, 6 anos hoje, logo vai estar tirando habilitação, não é? Passa muito rápido. Então não dá para ficar esperando, quando ele crescer eu falo para ele. Não é assim. Quando você vai esperar seu filho crescer para dar alimento para ele? Não, você já dá agora. Já vai, vai cuidando do seu filho desde quando ele nasce. E com o nosso trânsito tem que ser assim também. Precisamos cuidar desde quando a criança está nascendo, praticamente. Porque ela é envolvida no trânsito constantemente. No nosso país não se tem isso. Isso não existe. Mas se tem uma arrecadação gigantesca de multas, de tudo isso a gente não vê sendo aplicada de maneira séria para que a gente tenha realmente um trânsito humano e seguro. A nossa proposta é essa em formato de ônibus, tanto o micro-ônibus quanto o ônibus sala de aula, porque o ônibus chama atenção. Então não é um projeto que ninguém vai ver. Então a sua empresa associada a esse trabalho só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Então participe com a gente. Entre em contato no rodapé do site aqui da rádio, para quem está ouvindo no site. Você pode entrar em contato comigo, tem um telefone, se quiser marcar uma visita, quiser marcar uma reunião, para que a gente possa apresentar a ideia, nós precisamos de você. Esse ano, 2017, penso eu, tem que ser decisivo. Esse ano precisa sair do papel. Precisamos ter pelo menos o micro-ônibus para a gente começar. O outro ônibus, sala de aula maior, né? A gente entende da dificuldade. Mas mesmo assim, às vezes eu escuto tanta gente investindo, tanta empresa investindo tanta coisa por aí, que às vezes não traz o benefício que a nossa proposta tem. Entre em contato, veja como você pode conhecer o nosso trabalho, que é sério e precisa de você para se tornar realidade. É urgente, porque o trânsito mata diariamente. Aliás, a cada minuto, né, tem gente sofrendo acidentes e as crianças são as principais vítimas do nosso trânsito do dia a dia. Participe com a gente. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas no ar, a Rádio Ônibus. Deixa eu mandar mais alô aqui. O Gil Martins está ligado com a gente. E ele escreveu assim: esse trabalho, amigo, Rádio Ônibus, é excelente. Está de parabéns. Obrigado, Gil Martins. Obrigado pela sua participação. Vamos para o WhatsApp. Tem mais gente querendo mandar mensagem, alô, recados. Pode pedir música, pode contar um caos. Pode contar uma história ligada ao setor de transporte, ou como passageiro, ou como profissional. Alô? Boa noite, Henrique. É o Marcos de Agudos que está falando aqui. Quero parabenizar o seu programa aí mais uma vez. Essa rádio é muito bacana, cara, porque a gente estava precisando aí, eu sou motorista de ônibus, fretamento rodoviário, e a gente que gosta de ônibus, cara, é muito bacana a gente estar aí dividindo isso aí com outras pessoas também aí do ramo, ou talvez entusiasta, ou pessoas, enfim, que gostem de ônibus também, tá? Então, muito bacana aí, cara, seu trabalho aí. E é isso aí. Que Deus abençoe vocês aí, que a rádio cresça mais aí a cada dia aí. Um abraço aqui do Marcos de Agudos aí. Valeu, galera. E compre minhas miniaturas também, hein? É, aproveitou, já fez a propaganda dele. É o Marcos, lá de Agudos, interior de São Paulo. Profissional, muito obrigado aí pelos elogios. E conto com você, viu, Marcos? O pessoal fala que os caminhoneiros são muito unidos. Muitos motoristas falam isso. Eles são unidos. Precisar parar, precisar fazer paralisações, manifestações, eles fazem, se unem, realmente isso acontece. A gente já viu isso várias vezes. Mas muitos se queixam que os motoristas de ônibus, seja rodoviário, urbano, acabam não sendo assim, não se unem para a melhoria da própria categoria. Mas a Rádio Ônibus é esse ponto de encontro desses profissionais. E para que fique melhor, para que a gente realmente cresça, eu conto com você também, Marcos, para que possa divulgar a nossa programação entre os outros profissionais que você conhece aí. Ele falou boa noite no início, porque mesmo durante a reprise você pode mandar mensagem, tem reprise à tarde e à noite, que eu coloco sempre a sua mensagem no próximo programa. Nesse caso, coloquei agora. E o Marcos também, além de entusiasta, motorista, profissional, gosta da profissão, ele também desenvolve miniaturas em madeira. Agora, o lançamento dele está circulando na internet aí também, é o Marco Polo G7, tem 57 centímetros de comprimento. Parabéns aí, bom trabalho, né? Aproveitou o espaço para vender o peixe dele também. Participe você também, conte uma história, mande um recado. O nosso amigo Emerson, motorista lá de Suzano, ligadinho com a gente, ele e a família sempre, ele que trabalha agora com micro-ônibus. Eu estou sempre à procura de músicas que falem sobre ônibus, não é? Sobre viajar de ônibus. Disse ele aqui, mandou, que tem um forró que fala do motorista de ônibus. Vamos ouvir como é? Não conheço, tá, gente? Eu acho que eu nunca ouvi. Ele que me mandou aqui, vamos ouvir juntos. Porque às vezes tem música que não fala muito bem, não. Vamos ver essa. Essa aqui é o título A Vida de um Motorista Profissional. É no estilo forró. Vamos lá. Homenagem a todos os motoristas de ônibus Essa acho que eu já toquei. Eu acho, já toquei sim, viu, Emerson? Já toquei sim. Vamos lá, aumenta o volume aí. Boa viagem para você, onde quer que esteja no Brasil, na Argentina, Uruguai, Paraguai e até na Inglaterra, já conectados com a gente. Essa já toquei sim. Da mulher amada, amante, doce lembrança que me deixa tão feliz. Faço do ônibus minha segunda morada, os passageiros trato como meus irmãos. E não importa se é noite luarada, se é dia ou madrugada, poeira, chuva ou trovão. Ser motorista de ônibus não é mole, não. Tem que ter vontade, tem que ter muita dedicação. Ser motorista de ônibus não é mole, não. Guiado por Deus, também trago vidas em minhas mãos. É uma estrada com buracos no caminho, é tão difícil como qualquer profissão. E como a rosa também tem os seus espinhos, a minha vida não é diferente, não. Mas vou seguindo com atenção no volante, pois essa é a minha sine profissão. A Deus eu peço que me guie a todo instante e guarde as vidas que trago em minhas mãos. Ser motorista de ônibus não é mole, não. Tem que ter vontade, tem que ter muita dedicação. Ser motorista de ônibus não é mole, não. Guiado por Deus, também trago vidas em minhas mãos. É o forró, catuaba com amendoim, o tesão do forró. Quando a viagem é muito longa e bem distante, atravessando o norte e sul do meu país, vou com saudade da mulher amada, amante, doce lembrança que me deixa tão feliz. Faço com ônibus minha segunda morada, os passageiros trato como meus irmãos. E não importa se é noite luarada, se é dia ou madrugada, poeira, chuva ou trovão. Ser motorista de ônibus não é mole, não. Tem que ter vontade, tem que ter muita dedicação. ser motorista de ônibus não é mole não. Guiado por Deus também trago vidas em minhas mãos. É uma estrada com buracos no caminho, é tão difícil como qualquer profissão. E como a rosa também tem os seus espinhos, a minha vida não é diferente não. Mas vou seguindo com atenção no volante, pois essa é a minha sine profissão. A Deus eu peço que me guie a todo instante e guarde as vidas que trago em minhas mãos. Ser motorista de ônibus não é mole não. Tem que ter vontade, tem que ter muita dedicação. Ser motorista de ônibus não é mole não. Guiado por Deus também trago vidas em minhas mãos. Ser motorista... Você pensa que é mole ser motorista de ônibus? Não é não, não é? Um alô aqui pro pessoal que tá ligado com a gente pela primeira vez. Você que é profissional do volante aí, seja bem-vindo à rádio que briga por você, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Não só o motorista, mas o empresário também, o grande, o pequeno, porque ser empresário no Brasil já é um desafio. E do transporte de passageiro é outro desafio, não é mole não também, não é? E tem muita gente que começou como motorista e hoje possui seu próprio ônibus, é empresário, gera emprego, é empreendedor. Então tem todo o nosso respeito aqui, parabéns aí aos novos empresários que começaram e tem história para contar, sabe que não é fácil mesmo não, é? Mas tem que ser mais valorizado. E uma rádio que valoriza esse setor é muito importante para toda essa categoria de profissionais do volante. E principalmente os passageiros que se beneficiam, melhores profissionais, melhora para o cliente, o passageiro também. Quer participar com a gente aqui, mandar seu alô? Manda pra gente. Estou à procura de músicas que falem de ônibus. Essa foi o forró. Ser motorista de ônibus não é mole, não. Essa quem enviou foi o Hermes, mas já tinha tocado tantas outras vezes também. Se você conhece alguém aí que gravou música, que conta uma história romântica, que se passa num ônibus, enfim, que fala do ônibus de maneira boa, manda pra gente, tá bom? 16991821468, WhatsApp ou diretamente do aplicativo Rádio Ônibus. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. 24 horas junto com você aqui. Deixa eu mandar alô aqui para as cidades já conectadas, as regiões que vão aparecendo no meu mapa aqui. Argentina também já acompanhando, vários lugares lá da Argentina. Temos também aqui Espírito Santo. Alô, Espírito Santo, hein? Olha o pessoal do Espírito Santo aí, lembro sempre do Eduardo Brum e toda... todos os profissionais lá desse estado maravilhoso. Alô, Vila Velha, Colatina. Alô, interior paulista de São Paulo aqui, né? Jundiaí, Sumaré, Bebedouro, Catanduva. Alô, Franca. Alô, Batatais. São José dos Campos, ligados com a gente. Rio de Janeiro. Que mais? Vamos lá. Belo Horizonte, Divinópolis, São Gotardo também. Onde você está? Participa com a gente, conta de onde você está ligadinho ouvindo aqui a nossa programação. A partir do mês de março, vamos voltar com os sorteios de miniaturas e outras coisitas mais, hein? Se você é fabricante de miniatura, se você desenvolve algum produto ou um serviço e quer oferecer para ser sorteado, entre em contato com a gente, veja como você pode participar. Você ganha um mês praticamente de graça aí de comercial, de propaganda, falando do seu produto. Entre em contato, veja como ter a sua marca sendo divulgada aqui e participando do sorteio que vai voltar a partir de março desse ano. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Mais mensagem, mais WhatsApp, tem gente participando conosco, alô. Bom dia, Henrique, bom dia, galera. Lula Boas aí de Hortolândia. Ô, Henrique e galera aí da rádio, eu tô com uma dúvida que eu presenciei agora há pouco na SP-101. Referente ao farol, uso do farol nas rodovias aí. Polícia rodoviária, farol apagado. Eles podem? Eles podem trafegar aí na rodovia com farol apagado? Eles, eles, entre aspas, eles são permitidos, eles não teriam que dar o exemplo aí pra galera aí das estradas? Se vocês puderem responder essa questão aí, agradeço. Lula Busta despede aí, fiquem com Deus e um ótimo dia a todos. Interessante a pergunta, hein? Veículos oficiais não deveriam dar exemplo também? E nesse caso de veículos oficiais dar exemplo, muitos carros aí de secretarias de transporte, né? CT, às vezes acontece de a gente flagrar o veículo trafegando no lugar errado, parando em lugar que a gente acredita que não poderia. Então é interessante a pergunta assim, será que eles podem tudo? São imunes a tudo? Como é que faz? Eles podem tudo, até mesmo polícia rodoviária não trafegar com o farol aceso durante o dia? Boa pergunta, amigo Lula Bus. Vamos enviar aos nossos especialistas. Vou pedir aqui para a Márcia. Deixa eu incomodar a Márcia direto lá de Santa Catarina, a Márcia Pontes. Vamos ver se ela participa com a gente respondendo, se der tempo, hoje mesmo. Você deve ouvir a resposta aqui na Rádio Ônibus. radioonibus.com.br. As informações do Brasil e do mundo. Participe com a gente aqui, mande sua notícia. Você é muito bem-vindo à nossa programação, até para contar não só sobre o transporte, mas outros casos, outras notícias que possam estar acontecendo aí na sua região. A informação agora é sobre a Grande São Paulo, que tem 86% dos domicílios aptos para TV digital. A gente ouve falar bastante nisso, né? TV digital, analógico vai acabar. Como é que está essa questão? Como é que está a sua televisão? Sinal aí, hein? Vamos com as informações. 86% dos domicílios de São Paulo e dos municípios vizinhos estão aptos para a migração da TV analógica para digital, de acordo com pesquisa do Ibope divulgada pelo presidente da Anatel, Juarez Quadros. A partir do dia 29 de março, vai ser encerrado o sinal de TV analógico no estado, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV. A pesquisa constatou também que 95% da população de São Paulo ouviu falar em sinal da TV digital, enquanto no entorno o percentual é de 98%. O percentual de pessoas que têm o conhecimento de que a TV analógica será desligada é menor, cerca de 88% das famílias, 87% na capital e 88% no entorno. O Ibope realizou entre os dias 13 a 25 de janeiro deste ano 1.078 entrevistas em São Paulo e 1.652 no entorno. De São Paulo, com informações da Agência Brasil, Magda Calipo. Obrigado, Magda. Fique atento à sua televisão aí, hein? Ao sinal digital. Tá vendo como as coisas vão modernizando? E o rádio também. O rádio, antigamente, era M, depois FM. Tentou-se o rádio digital. Não tiveram muito sucesso o rádio digital. A internet chegou e acabou praticamente com o rádio digital. Por que você precisa de rádio digital se a internet já transmite digitalmente? É mais ou menos assim. E o rádio hoje para a internet é uma maneira veloz, rápida, e a gente está chegando, por exemplo, agora, em vários países, graças à internet. Pessoas que estão morando, brasileiros morando em outros países, e até pessoas que gostam do nosso assunto, gostaram da nossa programação, e acabaram ficando aqui, mesmo morando em outros países, mesmo a comunicação ainda não sendo 100%, né? A gente tenta se entender da melhor forma possível. Por exemplo, nós temos aqui, até na China, não é mesmo, Lula? O Sam. Sam trabalha na China, ele é fabricante, trabalha em uma fábrica de ônibus lá na China e está sempre acompanhando as nossas publicações aqui, está sempre antenado, tentando entender o que a gente fala. Mas pelo menos os vídeos ajudam. Essa é a modernidade do rádio hoje, que não tem só voz, mas tem o vídeo também. Então, a maioria das nossas entrevistas, por exemplo, são em áudio e em vídeo. Você pode assistir depois no canal do YouTube ou diretamente aqui do nosso site da Rádio Ônibus. Então essas são as vantagens dessa modernidade aí, que não para e não vai voltar atrás. Hoje muita coisa é feita pela internet e pelos aplicativos. Isso não vai voltar atrás, não vamos deixar de usar isso. Não acredito que isso vai acontecer. É daqui para frente. Então essa modernidade é importante e é uma maneira nova também de você anunciar, divulgar seu produto, seu serviço na Rádio Ônibus, por exemplo, que é uma grande novidade mundial. Vamos de música, atendendo aqui as listas musicais dos motoristas que gostam, né? Tem um bom gosto excelente. Essa aqui é muito bonita também. Vamos lá, Elton John, muito conhecida. Boa viagem para você. Coloca cinto de segurança, viajando com tranquilidade, dedicação ao trabalho e aos passageiros. Soul to know. Oh, I saw you by the wall. 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know. Quatro horas no ar, a Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. O Lula levantou uma questão interessante, presenciou um veículo da Polícia Rodoviária Federal trafegando na rodovia com o farol durante o dia, farol apagado. E aí, eles podem? São imunes? Ou deveriam dar exemplo? Como é que fica? Como é que o policial vai cobrar do cidadão se ele não está utilizando o farol? Eles podem? Tem alguma norma que diz isso? Vamos aprender. Fiz a pergunta à nossa amiga Márcia Pontes. Possivelmente ela deve participar ainda hoje do nosso programa, respondendo essa pergunta aí, muito, muito interessante, levantada pelo Luiz. Às vezes a gente presencia algumas irregularidades, a gente pensa que é irregular, e a gente fica meio se perguntando, eles podem fazer isso? Mas eu não deveria não parar em cima da calçada? Mas é da CET, por que ele está parado em cima da calçada irregularmente? Por que eu não posso e ele pode? Não é? Às vezes a gente fica nos perguntando sobre essas questões aí. Veículos oficiais podem de tudo? Vamos agora com outras informações do Brasil e do mundo. Agora tem as informações sobre política fiscal também aqui. O orçamento de 2017 vai ter um corte de R$4,695 bilhões. O anúncio foi feito pelo Ministério do Planejamento nesta terça-feira. O valor, para se ter uma ideia, representa mais da metade do que foi autorizado para o governo gastar em segurança pública neste ano, que teve um orçamento aprovado de R$8 bilhões. A medida é para se adequar ao novo regime fiscal do país, determinado pela aprovação da emenda constitucional do teto de gastos. Os cortes serão em três áreas. Cada uma perderá mais de R$1 bilhão do orçamento. São elas os gastos com pessoal, com previdência social e de 20% das emendas discricionárias pagas aos parlamentares. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, informou que o corte é necessário porque a PEC do teto foi aprovada antes do fechamento dos gastos de 2016, o que causou essa diferença. Isso não deve ser confundido com o contingenciamento regular que é feito dentro da programação orçamentária financeira anual tradicionalmente, né? É um caso específico que só ocorrerá este ano em virtude dessa inovação na política fiscal e orçamentária. O ministro disse ainda que não está descartada a possibilidade de contingenciamento de gastos durante este ano, caso a arrecadação seja abaixo do esperado. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas. O alô para o senhor Antônio Caio Castro, presidente do primeiro clube do Ônibus Antigo. VVR, se Deus quiser, estamos na luta aí para voltar a VVR, que todo mundo pede. Por onde a gente vai, qualquer evento que a gente esteja, tem sempre gente perguntando da VVR. E do senhor Antônio Caio Castro, ligadinho com a gente. Também ligados aqui o Fábio Neri. Alô, Fábio. Mércia Gomes, que ontem nos deu uma aula aqui também, falando mais detalhes sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Sempre tem coisa nova e ela nos ajuda bastante aqui com as informações. Daqui a pouco tem Márcia Pontes respondendo a pergunta que também pode ser sua. Muita gente já se perguntou, viaturas oficiais podem de tudo? Trafegar na contramão, por exemplo? Andar com o farol desligado durante o dia? Parar em cima da calçada? Como é que fica isso em relação às viaturas oficiais? Vamos aprender daqui a pouquinho com Márcia Pontes. Essa foi uma das perguntas do Lula Bus, lá de Hortolândia, agora há pouco. Você que está acostumado a entrar no ônibus, está lá vendo o motorista, não é? Tem motorista lá, não tem? Sem ele, como é que faz para o veículo andar sozinho? Então, gente, mas essa coisa de veículo andar sozinho está virando uma moda mais próxima da gente. Parece coisa de filme futurista, mas está chegando mais próximo, não é? Tem até caminhão que já dirige sozinho, aquela coisa toda. Eu não gosto dessa ideia, né? Não acho isso muito legal, não. Eu sou a favor que tem que ter o ser humano ali por perto. Pode ter toda a tecnologia possível, mas tem que ter o profissional ali junto também. Os carros sem motoristas cada vez mais próximos da gente. E não só os de passeio, até os de transportar pessoas e mercadorias, os caminhões e ônibus. Quem fala desse assunto também aqui na Rádio Ônibus é Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem. E agora o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Os carros sem motorista estão chegando e serão mais seguros. Há poucos dias colocamos no nosso Facebook informações sobre os caminhões autônomos da Mercedes-Benz que estão sendo testados há 2 anos em rodovias da Alemanha, onde enquanto o veículo dirige sozinho a 80 km por hora, o caminhoneiro lê as notícias, manda e-mail enfim, faz outras tarefas. Imediatamente centenas de pessoas se manifestaram, alguns impressionados com o vídeo e fotos que postamos, outros preocupados com o emprego de motorista. O fato é que a tecnologia tornará os motoristas opcionais ou até desnecessários num futuro bem próximo. A Mercedes-Benz espera lançar o caminhão autônomo em 2025. A BMW tem projeto de produção em larga escala de carros autônomos em 2021. E a Volvo em 2020, ou seja, 3 anos. Outras empresas como Google, Uber, sem contar montadoras, também estão investindo nesse segmento. O Uber já está testando na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, carro sem motorista. Você teria coragem de entrar num desses? No futuro, você poderá chamar um táxi e ele parar sem motorista. O veículo autônomo é basicamente comandado por computadores que interpretam dados enviados por radares e sensores para detectar o trânsito ao redor, obstáculos na via e determinar o caminho a ser seguido, a velocidade, quando frear e etc. No Brasil é vendido um modelo importado da Volvo XC90 que tem um modo semi-autônomo, limitado à velocidade de 50 km por hora em que o motorista também pode intervir a qualquer momento. Porém, a venda desses veículos não depende só da tecnologia, mas de leis que autorizem e determinem regras para o sistema, além de preparação de infraestrutura das cidades para conviverem com os veículos autônomos. Por enquanto, já existe autorização para ele circular em alguns estados americanos, países da Europa e no Japão, basicamente como teste. A legislação brasileira ainda não prevê essa possibilidade, embora já existam universidades testando carros autônomos aqui no Brasil. Para quem tem medo, é bom lembrar que 90% dos acidentes de trânsito são provocados pelos seres humanos, ou seja, perigoso é o homem, a máquina é muito mais confiável. Porém, os testes apontam que ainda há falhas no sistema. O carro usado pela Google, por exemplo, se envolveu em acidentes nos Estados Unidos que a empresa diz terem sido provocados por motoristas distraídos de outros veículos. Tipo da discussão comum nos acidentes de trânsito. Mas em fevereiro passado, o veículo autônomo teria causado uma batida pela primeira vez em um ônibus. E outro modelo da inovadora Tesla teve um acidente com vítima fatal, embora seja um carro semi-autônomo e as causas do acidente ainda não ficaram claras. A Yamaha testa uma moto-robô que deverá desafiar o campeoníssimo piloto de motos Valentino Rossi para ver quem é mais rápido na pista. Tem gente que teme pelo emprego de motorista, mas esquece que a tecnologia tem ajudado a melhorar o mundo. A segurança, por incrível que pareça, poderá ser a maior vantagem dos veículos autônomos. Na Suécia, país obcecado pela redução de acidentes, a expectativa é que eles ajudem a atingir a meta de nenhum morto no trânsito. No Brasil, ainda estamos engatinhando, mas sabemos que o nosso povo absorve tecnologia com muita facilidade. O fato é que, em breve, o perigo serão os pedestres e não os motoristas. O ser humano surpreende a máquina e, no futuro, talvez o seguro DPVAT seja cobrado do pedestre e não do proprietário de veículo. E na educação do trânsito será uma sucessão de aulas ensinando como respeitar as máquinas para evitar acidentes. Aliás, se pensarmos bem, não são os veículos, as máquinas que provocam os acidentes, mas a peça atrás do volante, o ser humano. Muito bom, direto ao assunto, é verdade. A máquina não faz sozinha, pelo menos por enquanto, né, Rodolfo Risotto? Porque se ela ficar tão autônoma assim, como é que vai fazer para multar a máquina caso ela tenha uma pane elétrica, né? Uma pane digital, sei lá. O chip andou. O celular é um grande exemplo disso. Tem hora que está funcionando tudo direitinho, aí do nada ele resolve parar. E aí nem sempre é o mau funcionamento do usuário. É um defeito de fábrica, defeito de chip. Imagina isso acontecendo com um veículo em movimento, hein, Rodolfo Risotto? Não sei se é tão seguro assim, né? Não me sinto ainda tão confortável. Não sei se teria coragem de viajar em um ônibus, por exemplo, sem a presença do condutor. É, sem a presença ali não daria. E já tem muita tecnologia embarcada nos veículos novos, que teoricamente teria que trazer mais segurança. É fato e é verdade também que quem provoca acidentes é o ser humano ali. Não é? Ele que está, às vezes é cansaço, às vezes é utilização de drogas, às vezes é tantas coisas aí, irresponsabilidade. Não tem acidente, né? Tem provocação de acidentes. Tem sucessões que levam ao acidente, essa é a verdade, né? Não dá, muita gente infelizmente às vezes acaba utilizando, Deus quis assim, não, né? Fica dizendo que Deus é quem quis aquele acidente, não é verdade, né? O acidente é uma série de situações que acaba levando, né, aquele fato a acontecer, mas eu não sei se eu me sentiria seguro. Por exemplo, na linha do metrô, a linha amarela, não tem o maquinista, é uma linha que tenha a condução eletrônica, mas tem uma central, pelo menos a gente imagina que tem, uma central de monitoramento que está verificando a condução do trem. E eu me sinto mais tranquilo quando eu sei que está sob trilhos. Agora o veículo nas vias, eu desde criança eu ouvi meu pai falar de que a gente ouvia ele dizendo durante a condução que a gente tem que dirigir para nós e para os outros, não é assim? É para nós e para os outros, porque a gente não sabe qual que vai ser a reação do camarada da frente, o que pode acontecer. Então, um veículo andando sozinho, transportando pessoas, por exemplo, não sei não. E você? Você se sentiria seguro, confortável, andando num carro aí autônomo, sem a presença do condutor, sem o motorista? Daria para encarar essa? O que você acha desse assunto? Se quiser comentar, manda sua mensagem também. 16 99182-1468. Veículos oficiais podem tudo? Carro da Polícia Federal pode trafegar nas rodovias com os faróis apagados durante o dia? Como é que fica essa situação? Podem tudo? São imunes? Daqui a pouco tem o comentário de Márcia Pontes. Você está em conexão com a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Vamos para mais participações, mais WhatsApp, mensagens. Ele, estive com ele nesse domingo também, instrutor, gestor de frota, Carlos Abelho, motorista dos artistas. O cara é fera. Todo artista que você pensar aí na televisão, ele já transportou. Imagina, transportar artista, a responsabilidade é maior, não é? E até chefe de estado ele já transportou, motorista oficial. Gente importante. Carlos Rabelo. Alô, Carlos Rabelo. Olá, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, instrutor e gestor de frota. E nós estamos aqui hoje em Hortolândia, direto da terra do Lula Bus, para deixar uma dica aí bem legal para vocês. Pessoal, se tratando aí em gestão de pneus, você tem notado aí se a vida útil dos seus pneus estão em ordem? Pois é, às vezes nós temos aquele costume aí de passar só batendo o martelo para dar uma verificada, né? Se ele está calibrado, né? Mas você tem feito controle aí ou tem cobrado aí do seu gestor de garagem se os pneus daquele carro que você trabalha aí semanalmente, né? Se eles estão em ordem, se o vencimento dele está adequado. Pois é, o que muita gente não sabe ainda é que pneus tem data de validade. Pois é, tem vida útil. Existe hoje muitas pessoas aí, alguns fazem, outros não fazem. Nós devemos aí fazer o nosso rodízio de pneus, o nosso alinhamento e balanceamento aí, a cada vez que sentimos aí que o carro está com folga, né? Pois é, pessoal, minha dica é exatamente para você hoje, nesse exato momento que você está parado aí, dá uma olhada nos seus pneus, inclusive o seu step, vê se ele está em condições de uso, se ele está riscado direitinho, né? Se ele não está muitas vezes aí na língua chula que a gente fala, muitas vezes se ele está comendo de um lado só e não está comendo do outro, né? Que muitas vezes aí o pessoal os motoristas falam, né? Ele está sendo utilizado gasto de um lado só e do outro não. Muitas vezes nós temos visto isso daí. Ô Henrique, aproveitando aí a última parte do áudio aí. Pois é, depois que você der uma olhada aí nos seus pneus, passa o seu relatório para o seu gestor de frota, para o seu chefe de garagem, né? E a nossa dica é: não saiam da garagem com os pneus sem estar avaliado, com seus pneus em desordens, né? É, muitas vezes aí temos que lembrar aí, Henrique, que quem está com o veículo em pista, em rodovia, é você. Então quem responde num possível acidente ou numa possível blitz policial é você, motorista. Ok, um abraço a todos, Henrique, fica com Deus aí, excelente 2017 para todos nós, um abraço. Obrigado, Carlos Abelo. É importante, hein? Às vezes verifica tanta coisa no veículo e esquece de olhar o pneu como deveria, não é? Os pneus tanto aí para os carros particulares quanto os veículos de transporte. Obrigado pela dica, é muito bom, é muito importante ouvir. Mesmo você dizendo que sabe, ouvir de novo. É sempre importante chamar a atenção aí. Já já tem Márcia Pontes participando na Rádio Ônibus respondendo. Veículos oficiais podem tudo. O caso da Polícia Rodoviária circulando, pode, por exemplo, vamos ouvir o Lula? O Lula chamou atenção sobre esse assunto porque ele presenciou esse ocorrido. Cadê a voz do Lula? Vamos colocar o Lula lá de Hortolândia, por onde anda hoje o Carlos Abelo. Vamos ouvir o Lula. Bom dia, Henrique. Bom dia, galera. Lula Boza aí de Hortolândia. Ô, Henrique e galera aí da rádio. Eu tô com uma dúvida que eu presenciei agora há pouco na SP-101 referente ao farol, uso do farol nas rodovias aí. Polícia Rodoviária, farol apagado, eles podem trafegar aí na rodovia com farol apagado? Eles entre aspas, eles são permitidos? Eles não teriam que dar o exemplo aí pra galera aí das estradas? Se vocês puderem responder essa questão aí, agradeço. Lula Bus se despede aí, fiquem com Deus e um ótimo dia a todos. Obrigado, Lula. Já já tem a resposta com Márcia Pontes. Antes de eu tocar aqui a próxima música, atendendo a minha lista, eu tô com uma série de músicas aqui para colocar, para atender todo mundo. Essa aqui, não lembro quem pediu, mas eu tô com ela logo no ponto já. João Paulo e Daniel para matar a saudade. Vai essa aqui pro JP, da JP Afiações Profissional, na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Tá atendendo esse horário? Claro que tá. É o almoço rapidinho, depois atende os clientes aí. Aliás, não para de chegar cliente lá, hein? Rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro, afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões. JP Afiações Profissional. Como eu gostava de ouvir essa dupla, João Paulo e Daniel. Cantam A Loira do Carro Branco. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus, o meu carro ela sumiu. Na estrada eu encontrei, quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou um carro de presente a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. João Paulo e Daniel. Eu conheci não faz muito tempo uma pessoa que tem a voz muito parecida com o cantor Daniel. Ele é conhecido por imitar o Daniel, Marcos, né? Marcos, cadê o Marcos? Falou que ia entrar em contato comigo aqui para poder participar. Ele é de São Paulo, eu conheci no litoral, mas ele tem a voz muito parecida mesmo com o Daniel. Ele não consegue não imitar o Daniel, sabe? Essa pessoa que tem a voz igual a outra e você não consegue, então você pensa que o cara tá fazendo tipo, mas não é, a voz dele é assim. E ele canta, gosta de sertanejo, então ele canta, parece que está cantando, imitando o Daniel. Ele pode cantar Hilariê, que vai ficar o Daniel cantando Hilariê. É muito legal e muito talentoso também. Eu estou esperando a participação dele aqui, quando quiser, espaço aberto para o Marcos de São Paulo poder mostrar seu talento como cantor. E não é imitador, né? Fazer o quê? Parece que o Daniel tem que aproveitar, né? Cantar como o Daniel canta. Eu gostava muito mais do Daniel quando era a época do João Paulo, João Paulo e Daniel, né? Gostava dessa dupla, né? Gostava demais, e mais do que agora, né? É muito bom ouvir as vozes dos dois aí, atendendo a pedidos. O intervalo é rapidinho, na sequência tem a resposta com Márcia Pontes. Veículos oficiais podem tudo? Carro de Polícia Federal. A Rodoviária Federal pode trafegar nas rodovias? É, qualquer carro oficial, né? Pode, durante as rodovias com farol apagado durante o dia? Não teria que dar exemplo? Como é que fica isso? Vamos entender daqui a pouco o comentário de Márcia Pontes na Rádio Ônibus, direto de Blumenau, Santa Catarina. Depois da música, né? A música já foi. Depois do intervalo tem Márcia Pontes. Esta é a radioônibus.com.br. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. O nosso amigo mestre do design, criador da logomarca da Rádio Ônibus, pintura de diversas empresas de ônibus, inclusive da Ibiúna, tive a honra de conhecer o Thiago, proprietário da Ibiúna, lá no Pacaembu. Conversamos com ele, entrevistei, logo logo você verá essa reportagem também aqui na rádio e também no canal do YouTube. O Adriano mandou uma foto aqui no inbox, que tem um lamaçal incrível, né? Alguns caminhões ficaram completamente atolados, né? Parece um buraco cheio de lama e o caminhão lá dentro. Aí ele pergunta, né? Comenta, será que o carro, cadê aqui? Será que o carro autônomo, será que o caminhão autônomo conseguiria sair dessa, né? Na sua opinião, você acha que o caminhão autônomo será eficiente nesse piso? E aí, como é que fica? É programado até para situações em que você precisa ter o talento aí do profissional? É, boa pergunta. Eu acho que o carro autônomo nem ia chegar perto de lugar com lama, né? Ia fugir dali porque não ia querer se sujar, eu acho, né? Mas a tecnologia tá bem avançada, viu, Adriano? Os caras fazem de tudo. Daqui a pouco estão fazendo até trator autônomo, né? Se já não tem, até trator autônomo para vencer até esses obstáculos aí de lama, por exemplo. Vamos lá com a resposta, Márcia Pontes. A pergunta sobre os veículos oficiais podem tudo, não deveriam dar exemplo? Márcia Pontes, gentilmente participando conosco aqui mais uma vez. Seja bem-vinda, Márcia, aqui na Rádio Ônibus. Olá, amigo Henrique Estrada. Olá, amigos da Rádio Ônibus. Muito pontual a observação do nosso ouvinte. O que ele flagrou na rodovia é uma infração de trânsito cometida pelo órgão de trânsito que autua os condutores que não acendem o farol. Tem sim que ser o exemplo, tem que dar o exemplo. É muito diferente daquelas situações. Por exemplo, muitas vezes na cidade, as pessoas, ou na rodovia, as pessoas veem viaturas oficiais de guarda de trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos, que os representantes da autoridade de trânsito, daqueles que autuam quem faz alguma infração, eles têm um precedente, eles têm livre parada, estacionamento, eles têm prioridade de passagem, no caso das ambulâncias, eles podem sim colocar viatura, inclusive num lugar onde é proibido estacionar, desde que eles estejam atendendo uma ocorrência de acidente de trânsito, tentando salvar uma vida, sinalizando o local, para liberar a via, para ter fluidez. Isso é diferente de usar em outras situações. Nesse caso específico que eu mencionei, tem que estar com sirene ligada, tem que estar com aquele giroflex ligado também, extremamente só em caso de estar atendendo ocorrência. Foi só um complemento à observação do nosso ouvinte, mas com certeza tem que sim os órgãos de trânsito, os agentes da autoridade de trânsito, a própria autoridade de trânsito, tem que dar o exemplo. Isso foi uma infração de trânsito. É só ligar para a ouvidoria da PRF, e se for outros agentes de trânsito, outros tipos de autoridade de trânsito, ligue sim para a ouvidoria e registre sim a sua reclamação. Olha, se fosse eu, teria tomado uma multa, mas quando é aquele que tem que me multar, que não dá o exemplo e não faz o que deveria fazer? Não deixe passar em branco, faça chegar adiante, sim, até para que os próprios órgãos tomem as devidas providências. Muito bom. Obrigado, Márcia. Estamos aprendendo muito com os nossos amigos especialistas. Dessa vez, Márcia Pontes, procure no YouTube. Você vai se encantar com os vídeos, tudo que ela ensina. Para você que tem medo de dirigir também, por exemplo, tem muita gente com esse problema de medo de dirigir, precisa vencer isso, porque precisa conduzir o veículo. Tem vídeos nesse assunto, educação de trânsito, tantas outras coisas nesse sentido que você ouviu agora, que você vai gostar e muito, vai aprender coisas que você achava que sabia. Aprendeu errado, mas vai aprender certo ao assistir os vídeos de Márcia Pontes no YouTube. Procura no Google aí ou no Facebook. Márcia Pontes. Obrigado, Márcia. Um alô aqui para o Maurício Cardim, está escutando a Rádio Ônibus em Feira de Santana, na Bahia. Está mandando abraços para todos os busólogos e busólogas também, busófilos apaixonados por ônibus. Obrigado, o mestre do fotógrafo Maurício Cardim, que tem suas fotografias em cartões postais também, diversos cartões postais, com as imagens que ele registrou. Um excelente fotógrafo que também gosta do transporte. Sempre acompanha a nossa Rádio Ônibus aqui. Obrigado, Maurício. O alô para o Atílio Torres, ligadinho com a gente. Alô, Atílio, direto de Guarulhos, na Grande São Paulo, sempre ligadinho, acompanhando a programação também. Seja bem-vindo aqui, os amigos de Guarulhos. Um alô para o meu pai aqui, o Sr. Rui, que também já trabalhou em empresa de ônibus, hoje não trabalha mais. Está em Guarulhos também, sempre que possível, ouvindo a nossa programação aqui. Tem que prestigiar, né? Ônibus. Rádio Ônibus. Você acha de uma rádio que fala de ônibus? Mande sua mensagem aqui também. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. E quem falou da Rádio Ônibus também, sabendo da importância, valorizando nosso trabalho aqui, foi o senhor Sérgio Aveleda, o secretário de Transporte da cidade de São Paulo. Aveleda, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Muito bem-vindo, muito bem-vindo. É isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira. Em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9 milhões e meio de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo. É muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas. Aqui na Rádio Ônibus, em breve você vai ouvir na íntegra a entrevista com o Sérgio Aveleda e também vai poder assistir no canal do YouTube. Se inscreva no canal. E agora, o YouTube inventou um tal de sininho. Procure aí, tanto quem assiste através dos aplicativos quanto diretamente do computador, você vai ver que tem um sininho agora ali. Clique nele, é a garantia de que você receberá as nossas novas publicações. Às vezes você acaba não recebendo porque não clicou ali nesse sininho. E é importante para você participar dos sorteios este ano, se inscrever também no canal do YouTube da Rádio Ônibus. Vamos com mais participações através do WhatsApp. Alô! Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios, né? Passando aqui para desejar um abraço a todos aí. Desejar não, né? Dar um abraço a todos. Né, desejar um ótimo dia de trabalho. Carlos Henrique, como sempre, uma ótima programação. Né? Um abraço aí pro Lula Bus. Né? Um abraço enorme para você também, Carlos Henrique. Eliane, do Mundo Truck. Né? Eduardo Perro Schult, da Argentina, representando internacionalmente a Rádio Ônibus Internacional. Né? Acabei de ver aqui no meu Facebook, aqui, tô com o caminhão parado aqui. Acabei de vir de Cajamarco aqui em São Bernardo. Acabei de ver a foto que o Lula Bus postou aí. Nossa, Carlos Henrique, do Bus Brasil Fest, da entrevista. Show de bola. Parabéns. Ouvi você falando agora há pouco, Carlos Henrique. Olha, para tirar uma foto dessa aí com movimento, vou te falar, hein? É para profissional. O Lula Bus está de parabéns pela foto aí. Gostei. Gostei mesmo, tira o chapéu. Carlos Henrique, adorei também ser entrevistado aí pela esta rádio ilustre, que é a Rádio Ônibus, né? Conte sempre comigo aí, tamo junto aí para fortalecer mais e mais a rádio aí, que já está internacional. Isso é um grande avanço, né? Desejando a todos aí um bom trabalho, né? Para você, Henrique, repito novamente, uma ótima programação. Aquele abraço. A firma está abrindo o portão aqui, já vou estacionar o bruto aqui para descarregar a carga. E até logo mais, se Deus quiser, um abraço a todos. Esse é o Eduardo dos Correios, do caminhão, mas que gosta também do ônibus. Deixa eu mandar um alô aqui para uma pessoa muito especial, ele é miniaturista. Aliás, já abriu as portas para a TV Record, para todas as outras emissoras. Só está faltando a gente, hein, Zaqueu? Não pode esquecer da Rádio Ônibus, né, Zaqueu? E a nossa visita para conhecer e ver o seu mar de miniaturas. Mas ele não é só miniaturista, é cantor, compositor, está viajando por várias cidades. O que teve em Cidade Mineira não foi brincadeira. Cuidado com a febre amarela, hein, ô Zaqueu? Mas o que teve de show que ele fez em eventos aí, rádios, não é brincadeira. Alô, JP, olha só, ele está de volta, hein? E tem novidade, música nova, enviou agora, hein? É a primeira vez que vou tocar essa música aqui na Rádio Ônibus. Zaqueu Castilho, com o sucesso que vem fazendo aí, sempre nas televisões por aí também. E aqui na Rádio Ônibus eu tenho a honra de tocar mais uma vez músicas desse amigo sertanejo, miniaturista e também na torcida aqui para o crescimento da nossa Rádio Ônibus. Conto com vocês aqui. Vamos lá de música, boa viagem no ritmo da sanfona, violão e viola. Você chega de mansinho, tão carente de carinho. pedindo pra ficar, toda cheia de paixão, me atira no colchão, na loucura de amar. Me agarra feito louca, sufocando a minha boca, faz do jeito que bem quer. E depois, pra meu espanto, você me joga num canto, igual uma coisa qualquer. Não, não quero mais seus beijos, pra saciar seus desejos, vá procurar outros braços. Quero um amor verdadeiro, que me ame por inteiro, chega de amor em pedaços. Você me prende, me solta, vai embora, depois volta, mesmo assim eu te aceito. Mas agora fiquei bravo, chega de ser seu escravo, não quero amor desse jeito. Decidi que de hoje em diante, minha amiga, minha amante, a sua festa acabou. Já não sou mais o seu caso, dessa vez quebrou o vaso, a sua fonte secou. Não, não quero mais seus beijos, pra saciar seus desejos, vá procurar outros braços. Quero um amor verdadeiro, que me ame por inteiro, chega de amor em pedaços. Ezaquiel Castilho, olha, a primeira rádio tocando essa música. E tem mais aqui, nós vamos tocar até o final do programa aqui, mais músicas Ezaquiel Castilho para você conhecer, mas aqui eu vou chamar puxão de orelha ao vivo para todo mundo acompanhando aí na Rádio Ônibus. Tá faltando música que fala, que conte uma história no ônibus, meu amigo. Vai fazer um sucesso que não vai parar mais. Olha, pensa comigo, Roberto Carlos tem música que fala do caminhoneiro, conta uma história romântica, não é? Sula Miranda... Quem mais? Tem uma porção de gente que tem música aí, Mato Grosso Matias, né? Vários cantores têm música que, de uma maneira, Sérgio Reis, Daniel, que falam da estrada e sempre se referindo ao motorista de caminhão. Mas do ônibus ninguém lembra. Olha só, música romântica, você gosta de escrever música romântica? Dá para escrever muitas histórias que se passam dentro de um ônibus. Pessoas que vão ao encontro de outras, pessoas que acabam se apaixonando dentro do ônibus, na troca de olhares, às vezes numa linha urbana, ou até intermunicipal, suburbana, você sempre pega aquela linha aí, vê uma pessoa e fica a troca de olhares, aquela coisa vai acontecendo. Então tem muita história bacana que se passa em um ônibus e não tem artista percebendo. Eu estou dando mais uma dica aqui. Sucesso para arrebentar mesmo, né, Adriano Rosendo? Alô, Bruno Lisboa Borges, do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, o pessoal de Barra Mansa também ligado com a gente no Rio de Janeiro, não é verdade? Tem muita história bacana que se passa no ônibus e tá faltando música desse assunto, não tem. O caminhoneiro tá ganhando de lavada da gente. Então, Ezaquiel Castilho, você que já viajou de ônibus, eu sei, não sei se anda ainda de ônibus, porque o camarada vai ficar mais famoso, é só picape dupla. Tô brincando, Ezaquiel. Mas a música tá faltando, eu tô falando sério. Se precisar da ajuda da gente aqui, ó, e até envolver a Rádio Ônibus, seria o máximo, né? Um passageiro ouvindo a Rádio Ônibus. O legal é que de viajar de ônibus, você fica organizando os pensamentos, né? Você deixa o pensamento fluir também, fica só avistando a paisagem, a janelinha, no conforto de ônibus moderno hoje, né? Então é gostoso demais, viajar de ônibus é muito bom e dá para escrever muita música legal sobre esse assunto, Zaqueu Castilho. Já já tem música dele aqui na nossa programação. Tem mais participações agora, cadê ele, hein? Tá pedindo música aqui, é o Fábio, né? Fábio, tá dizendo assim, ó, bom dia, Henrique, já é boa tarde, né? Já passamos do horário aqui. Ofereço essa música pra minha namorada, a Mari. Tive a honra de conhecer a Mari lá no Pacaembu também, no pátio dos ônibus. É, Pacaembu que parou o futebol só pra atender os ônibus e os profissionais e os apaixonados por ônibus também. E a Mari estava lá também. Namorada de busólogo é assim, vai em todos os eventos, participa, se envolve. Um abraço a Mari, que está hoje aqui, né? Está juntinho com ele lá, está dizendo ele. Aqui comigo, curtindo o dia de sua folga. Fazendo o quê? Ouvindo rádio que fala de ônibus. Então já já tem essa música e o link que ele mandou aqui que me facilita. Tem Fábio Júnior, já já o pedido do nosso amigo, o nosso amigo Fábio, de São Paulo, é Vila Zelinda, é isso, né? Falei certo? Vila Zelinda, em São Paulo, ouvindo a Rádio Ônibus. Daqui a pouquinho tem a música, que é um oferecimento especial para sua namorada, juntinhos aí, ouvindo a Rádio Ônibus. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Uma notícia muito triste aqui, a herdeira do grupo de transportes Águia Branca morreu em um incêndio nos Jardins em São Paulo. Lidiane Schipp tinha 54 anos, herdeira da empresa de transporte do grupo Águia Branca do Espírito Santo, morreu na tarde dessa segunda-feira, dia 30, segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública. Ela estava trancada em seu quarto no 6º andar do apartamento da rua Tatuí, no Jardins, quando começou o incêndio em um dos cômodos. Funcionários procuravam a chave de reserva, tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram, infelizmente. Eles chamaram o corpo de bombeiros por volta das 14 horas. Liliane, primeiro foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, no centro, com sintomas de parada cardiorrespiratória e também crise nervosa. Depois ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, onde não resistiu e faleceu. Triste o caso aqui da Liliane, de 54 anos, que por conta do incêndio no seu apartamento, não conseguiram arrombar a porta do quarto, gente. Que coisa, que situação complicada. Muito triste a história aí. Eu tinha conhecimento desse incêndio através do G1, mas o G1 não estava informando ontem quem era a vítima, né? Nos primeiros momentos não tinha se ainda, não sabia quem era a vítima, e depois eu fiquei sabendo em outros veículos de comunicação e também por alguns profissionais, o volante, até o Vieira mandou a notícia para nós, dizendo que era a herdeira do grupo Águia Branca, lá do Espírito Santo. Muito triste essa história, esse momento que passou a Liliane. Apenas 54 anos. Radioônibus.com.br. Atendendo um pedido musical agora do nosso amigo Fábio Vila Zelinda. Não é? Oferecimento aqui para a sua namorada, que está ligadinha com a gente, a Mari. Fábio Júnior, pessoal muito romântico aqui na rádio, hein? Motoristas, empresários, viajantes, busólogos, busófilos. Muita gente romântica aqui na programação. A música é Só Você. Canta Fábio Júnior. Boa viagem. Coloca cinto de segurança também em ônibus. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer. só sempre com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei e tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero fundo na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Eu quero só você. Só você. Quero só você. Só você. Sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei e tantas vezes que eu só fiquei. Só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê. Quero só você. Só você. Quero só você. Só você. Rádio Ônibus com música romântica para os passageiros, motoristas, pessoal romântico demais da conta, hein? Agora, na programação da Rádio Ônibus, tem Minuto do Caminhão. Aqui tem um espaço aberto também para você que é transportador ou que trabalha com os dois modais, tanto o transporte de passageiros como o transporte de cargas. O Minuto do Caminhão, parceria Dana Spicer na Rádio Ônibus, trazendo mais conteúdo para a nossa programação, sempre com dicas, orientações, minuto técnico, minuto futuro. Vamos lá, tem Minuto do Caminhão agora na Rádio Ônibus. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Minuto do Caminhão de hoje fala sobre o minuto técnico, que é a direção hidráulica. O assunto hoje é direção hidráulica, presta atenção. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Há mais de meio século, os sistemas de direção hidráulica garantem um maior conforto e segurança aos caminhoneiros. Bastante robustos, esses conjuntos não costumam dar problemas, mas é preciso evitar o mau uso e as falhas de manutenção. Um dos primeiros cuidados é não deixar a direção esterçada no seu fim de curso por mais de 3 segundos, para não forçar a bomba. Ao notar qualquer sinal de problema, como o volante mais pesado ou ruídos estranhos, o melhor é achar o defeito quanto antes. Quem faz inspeções periódicas no sistema, procurando vazamentos e outras anomalias, também sempre gasta menos na oficina. Nessas verificações, um passo fundamental é conferir o estado e o nível do fluido, sempre com o motor ligado, além do filtro hidráulico. Se for necessário fazer alguma troca, o melhor é seguir exatamente as especificações indicadas no manual do caminhão. Esse mesmo cuidado deve ser tomado na hora de realizar a manutenção da direção hidráulica. Não arrisque usando qualquer peça. Apesar de ser bastante simples, o conjunto deve ser reparado numa oficina que entenda do assunto e garanta a segurança do veículo. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Muito bom, hein? Bem interessante. Tá aí algumas práticas que você vai ajudar você aí, não é? Na condução e também na manutenção aí do equipamento, nesse caso a direção hidráulica. Sempre tem Minuto do Caminhão na Rádio Ônibus, fica ligadinho sempre em nossa programação. Para quem está chegando agora, não pegou o programa desde o início, tem reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Um dos assuntos abordados aqui também foi os veículos oficiais. O exemplo, Polícia Rodoviária Federal. Um carro da Polícia Rodoviária Federal pode trafegar com o farol apagado durante o dia? Não deveria dar exemplo? Sujeito de multa? É sim ou não? O que que você acha? Se não ouviu a resposta, não perca a reprise logo mais às 15, às 20, às 23 horas. A resposta de Márcia Pontes, gentilmente participando conosco aqui, trazendo mais conteúdo. Temos a Márcia, temos a Mércia, ontem participou com a gente falando sobre mais coisas novas do Código de Trânsito Brasileiro. Temos também a Silvia Sibeli do Detran, que vai voltar, se Deus quiser, agora já em fevereiro, e outras pessoas que estão chegando na nossa programação aqui para acrescentar em informações. Carlos Abelo já deu a dica também agora há pouco, e falta você participar com a gente dizendo de onde você está ligado ouvindo. Se tem dúvidas, quer enviar alguma dúvida em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, legislação, alguma curiosidade, manda para a gente aqui que vamos sempre encaminhar aos amigos especialistas. Tem mais gente participando aqui. Alô? Alô? Bom dia, Henrique Estrada. Opa. Aqui é Roberto Marques de Colatina, Espírito Santo. Eu gostaria que você abordasse um tema aí. Aqui onde eu moro aqui, a entrada para embarque é na porta traseira ainda. Sendo que muitos locais aqui, a entrada é na porta dianteira. Eu gostaria de saber se pela porta dianteira é mais segurança do que pela porta traseira a entrada. E o desembarque pela porta traseira é mais seguro. Forte abraço. Interessante, hein? Mais um assunto legal. Colatina que ele falou, né? Colatina. Muito legal essa curiosidade aí, hein? Tá vendo? Você pode mandar a sua. Deixa eu colocar de novo só para saber o nome da cidade exatamente. Bom dia, Henrique Estrada. Aqui é Roberto Marques de Colatina, Espírito Santo. Roberto Marques, obrigado, viu? Colatina mesmo. Curioso, né? Antigamente São Paulo também era diferente do que é hoje. O embarque era pela porta traseira e o desembarque pela porta dianteira. Rio de Janeiro também, acho que mudou agora já, não é? Aqui em São Paulo, nós embarcamos pela porta dianteira e o desembarque na porta central ou na porta traseira. Quais as diferenças aí em relação à segurança? Né? Tem segurança no sentido de embarcar pela frente e desembarcar na porta traseira? Ou isso tanto faz? Qual a sua opinião, amigo ouvinte? Quer deixar a opinião? Vamos atrás de especialistas do assunto também para poder responder aí quem lida com transporte no seu dia a dia. Interessante a pergunta, não é? O que fica mais fácil? O que é mais seguro? Existe preferência por parte do passageiro, pelas empresas, Secretaria de Transporte? Lá em Colatina, ele falou que ainda embarca pela porta traseira, é isso, né? Desembarca pela porta dianteira. E aí, na sua cidade, como é? O que você acha? O que traz mais segurança? Participa com a gente, você também, deixe seus comentários aqui, tá bom? Quem mais que a gente tem que colocar aqui a mensagem, hein? Tá me pedindo a reprise da entrevista com o dono da JBL. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, acabando o programa aqui, eu vou dar um jeito de colocar a reprise, então, da participação dele. Vamos ver se a gente consegue colocar a reprise do senhor João, proprietário da JBL Internacional, empresa que começou como turismo e hoje está tendo essa experiência fantástica de fazer a linha regular, a linha rodoviária. É um grande desafio. Foi muito legal o bate-papo com o seu João, que recebeu muito bem a Rádio Ônibus lá em Canoas, em sua garagem. Então vamos aí, atendendo a pedidos, colocar sim a entrevista novamente com o seu João da JBL Internacional. Se você tem outras dúvidas, como essa que nós ouvimos agora, o Roberto lá de Colatina do Espírito Santo, curiosidades também, manda pra gente aqui, ó, 16991821468, ou diretamente do aplicativo, você pode mandar sua mensagem, sua curiosidade. Vamos ouvir, tem mais gente participando. Alô? Bom dia, Henrique da Estrada. É o Vanler de Sangó. Boa tarde, né, Henrique Estrada? É, já tarde agora. Eu nem almocei, né? Vou falar uma coisa pra você. Tá falando polícia rodoviária andar com farol apagado? Isso aí não. Porque é o que eu te falo, é tentar exemplo, porque pros outros. Isso aí eu acho, minha opinião, que você tem que andar com o farol aceso e na mão certa. Um abraço pra Eliane Mudotruto. Um abraço pro nosso amigo Eduardo Beruchotti. Carlos Cabelo. Por família São Cristóvão, Bruno Lisboa Borges, Félix Júnior, Adriano Rosano e toda família Rádio Ônibus. Família Rádio Ônibus está crescendo cada vez mais, hein? Muito bom. E a rádio é sua. Você que é profissional do setor de transporte, seja urbano, rodoviário, fretamento, agenciador, bilheteiro, vendedor de ônibus, fabricante de ônibus, empresário, grande, pequeno, a rádio é sua, é a primeira rádio do mundo a dar atenção a você, profissional que se dedica e faz com que o veículo passe aí no ponto, chegue na plataforma, chegue na empresa, faça o turismo, faça o transporte escolar, a rádio é sua, participe, a família vai crescendo. Vamos agora já nos instantes finais do nosso programa de hoje. O Bruno Lisboa Borges está escrevendo aqui para mim. Aí estão dizendo que o grupo Guanabara do Jacó Barata vai assumir linhas da Expresso Brasileiro, Rio-São Paulo, e a Guanabara vai pegar a aviação Mota. Não sei se confere a informação. Alguém está sabendo? A Guanabara do Jacó Barata vai assumir linhas da Expresso Brasileiro e a linha Rio-São Paulo. E a Guanabara vai pegar a aviação Mota. Tem bastante mudança acontecendo aí, hein? Mas não sei se... se está conferindo a informação, se é isso mesmo, viu, Bruno? Obrigado pela participação, foi lançada a pergunta. Quem souber, tem detalhes, manda para a gente as respostas aqui. Vou encerrar o programa que está na hora já. Infelizmente, meu tempo já se esgotou aqui. Obrigado pela participação de todos. Se eu não coloquei a sua mensagem hoje, coloco no próximo programa. Ouça a reprise às 15, às 20, às 23 horas. E na sequência da música, que eu encerro com Ezaquiel Castilho, mais uma desse novo disco. A primeira rádio tocando, Zaqueu Castilho, miniaturista, colecionador e apaixonado por ônibus e caminhão também. E pela música sertaneja, ele que é cantor e compositor também, já puxei a orelha falando da música que conta uma história no ônibus. Quem sabe vai surgir, que fale declaradamente que o passageiro está no ônibus ou que o motorista está viajando apaixonado, eu não sei. Uma história que possa envolver de fato o ônibus. É como o cenário principal da história aí. Antes de encerrar, vamos ouvir mais uma vez que estão falando da Rádio Ônibus. E tem gente mandando alô aqui para o Adalberto Maluf, diretor de marketing da BID. Logo, logo estarei na BID também. Vamos ouvir o que os amigos estão falando da Rádio Ônibus. O Trucão dos Pesados também deixou sua opinião. Trucão, o que você acha da Rádio Ônibus? É muito importante. Por quê que eu acho importante? Acho importante, primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus, tanto o urbano como o fretado, enfim, as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. Então, tá de parabéns a vocês. Falou para você que está no Rio Grande do Sul, ligados com a gente, acompanhando. Vila Velha, Canoas, ligados com a gente aqui também. Tem gente pedindo a reprise da entrevista com o Sr. João, da JBL Internacional. E em breve você vai ver essa entrevista no nosso canal do YouTube, em vídeo, e todo o nosso trajeto, experimentando esse serviço dessa empresa que está dando mais um passo firme na fé, e é orgulho nosso saber que a empresa brasileira fazendo um transporte diferenciado, um transporte de São Paulo a Buenos Aires, por exemplo, e outros destinos que já está fazendo a JBL Internacional. O Marco está pedindo a reprise da entrevista, outros amigos aqui também querendo saber onde é que está o vídeo não foi publicado ainda, vai ser, e toda a nossa viagem até Buenos Aires, saindo de São Paulo a bordo da JBL. Quem está falando do nosso trabalho da Rádio Ônibus também é o secretário de Transportes de São Paulo, senhor Sérgio Aveleda. Sérgio, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Muito bem-vindo, muito bem-vindo. É isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira. Em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9,5 milhões de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo. muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas. E a gente só está começando. Quem falou da Rádio Ônibus também é o pessoal da Volvo, mesmo o pessoal do caminhão, o pessoal do ônibus também. Em breve estaremos na Volvo do Brasil, fazendo uma reportagem especial. E a Solange Fusco, que é bastante conhecida no marketing da Volvo lá também, deixou a sua opinião. Solange, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho que toda a comunicação, seja rádio, TV, internet, os blogueiros, eu acho que toda a informação é extremamente importante. E esse é um setor fundamental. O Brasil é um país totalmente de transporte terrestre, de transporte de carga, de passageiros. Então, todas as iniciativas de comentar sobre o setor, de discutir a importância do setor e educar as pessoas é muito bem-vindo. Então, parabéns para vocês estarem trabalhando também com a educação aí dos nossos passageiros e dos motoristas. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Firmino Kozak, representante da Comil no estado de São Paulo, deixou o seu recado. Firmino, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete a tete, hoje a coisa está mais. E a Rádio Ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Por quê? Porque o segmento é muito grande. Você vê qualquer coisa, uma cidade cresce com transporte coletivo, com ônibus. Você vai contar uma história bonita na sua vida, você passou dentro de um ônibus. Você depende para trabalhar, para passear, para conhecer, para namorar. Enfim, para tudo que você imaginar nesse país, você depende de ônibus. E vocês estão chegando numa hora muito certa, uma hora muito boa. Parabéns, viu, Carlos, obrigado, pela iniciativa. Obrigado. Conte com a gente aí. Um alô aqui também para o Caíde, ligado com a gente. Pessoal da Bahia também acompanhando aqui. Alô, Felipe Barbosa Prado. Alô, Fortaleza. Alô, Ceará, acompanhando a Rádio Ônibus também. Alô, David Sprozer, Viação Atibaia, acompanhando. Alô, pessoal da Real Expresso, né, também acompanhando. Expresso Brasileiro, Viação Cometa. Cadê aqui a lista de mais empresas acompanhando aqui? A programação da Rádio Ônibus em várias empresas aí. A Expresso Nordeste também. É uma honra tê-los aqui na nossa companhia. Estamos prestes a encerrar o programa. Na sequência, logo após a música de Zaqueu Castilho, lançamento, primeira rádio tocando a música dele, tem a reprise com a entrevista com o Sr. João, da JBL Internacional. Vamos conhecer a trajetória dessa empresa, que está crescendo cada vez mais, e é a nossa recomendação para que você faça essa experiência de viajar, por exemplo, de São Paulo a Buenos Aires, a bordo da JBL Internacional. Em breve, os vídeos serão publicados no canal do YouTube. Tem mais gente mandando mensagem, mas nosso tempo é curto, já não dá mais. Vamos lá agora com a música, Zaqueu Castilho, e na sequência tem a reprise da entrevista. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. radioonibus.com.br. Cada vez que você parte, quero que o mundo se acabe. Amanhã eu sei que volta, mas meu coração não sabe. Qualquer coisa eu fico tenso, e por pouco às vezes brigo. Sempre encontro uma desculpa pra você ficar comigo. Viajei, sempre aparece um motivo e você vai. E essa angústia que do meu peito não sai, sempre esse medo de um dia não voltar. Que vontade de rasgá-la e proibir. fazer escândalo pra você não partir, e que jamais seja preciso viajar. Cada vez que você volta, ganha vida minha vida. Nessa hora que percebo quanto você é querida, já não brigo nem discuto, qualquer coisa eu aceito. Não importam as viagens, te amo de qualquer jeito. Sempre aparece outro motivo e você vai. E essa angústia que do meu peito não sai, sempre esse medo de um dia não voltar. Passagem, ah, que vontade de rasgá-la e proibir, fazer escândalo pra você não partir, e que jamais seja preciso me deixar. Rádio Ônibus.com.br.